Bom, pessoal, agora a gente vai falar do toque com apoio e sem apoio. A verdade é que essa é uma questão que também gera bastante dúvida. Eu devo tocar com apoio ou sem apoio? Existe didatas, né, que defende que existe só um toque com apoio e o toque sem apoio. Mas também existe aquelas pessoas que acham que tem um outro toque, que é o semi-apoiado. Eu, particularmente, prefiro achar que só existe dois toques, o com apoio ou sem apoio. Ou você apoia ou você não apoia, né? Alguns violinistas preferem tocar a escala com apoio porque acham que dá mais segurança, né, para tocar a escala ou mesmo o violão. Em si, outros exercícios, né? E outros acham que não, que pode tocar sem apoio sem problema nenhum. Alguns violinistas nunca usaram apoio, só tocam sem apoio, e outros violinistas tocam com apoio e mesclando. Eu, particularmente, uso apoio sem apoio. Geralmente, para tocar escalas, eu toco com apoio. E os dedilhados, geralmente, a gente não pode fazer apoiando, porque senão abafa o som. Né? Então a gente toca sem apoio. Se eu quero tocar uma escala com apoio, eu acho que o som sai bem mais aveludado, né? Mais segurança. Bom, a segurança é uma questão que de preparação, né? Se a pessoa está preparada, não importa se ela vai tocar com apoio ou sem apoio, vai acontecer da melhor maneira possível aí a sua execução. Toca uma escala aqui com apoio de Dó maior. Essa escala foi tocada com apoio, sem apoio. Essa foi sem apoio. Então, fica a critério de cada um também, tocar com apoio ou sem apoio, só tocar sem apoio, ou mesclar, né, fazer o apoio e também o sem apoio. O dedilhado, lógico, tem que ser sem apoio, né? Tem que ser sem apoio. E a escala a gente pode mesclar, né? Eu posso fazer um exercício, como eu já passei nas outras aulas, aquele 1, 2, 3, 4. Eu posso tocar com apoio. Ou eu posso tocar esse exercício sem apoio. Então, pessoal, aí fica a critério de cada um, né? O restante está escrito no texto, né, que vocês estão lendo. E ficamos por aqui, né, com essas dicas. Logo teremos mais outras aulas com exercício. Hoje a gente não deu exercício, mas foi só um comentário a respeito do toque com apoio ou sem apoio, usar ou não unha. E espero que tenham gostado. E, por gentileza, compartilhe aí nas redes sociais com seus amigos e para eles também participarem do nosso blog. Ok? Um grande abraço aí e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.